Você está sintonizado na Associação Cultural para a Difusão das Tradições e Hábitos Luizenses. Rádio Paraitinga FM, ZY1-632, canal 290. Pela frequência modulada 105,9 MHz. Transmitido para todo o município de São Luís do Paraitinga. De seus estúdios, na rua Doutor Luiz Aguiar, número 500, Alto do Cruzeiro. E atendendo pelo telefone 12-99189-1487. E para todo mundo, pelo aplicativo Rádio Paraitinga. Baixe o aplicativo Rádio Paraitinga. Sempre a nossa rádio. Quem cultiva a semente do amor, segue em frente, não se apavora. Se na vida encontrar de sabor, vai saber esperar a sua hora. Quem cultiva a semente. A Rádio Paraitinga FM apresenta o programa André Luiz, com entrevistas, músicas e notícias. De terça a sexta-feira, das 10 horas ao meio-dia. Sintonize 105.9 FM e também pela internet, no aplicativo da Rádio Paraitinga. Em São Luís do Paraitinga, neste instante, caro ouvinte, a sua Rádio Paraitinga FM 105.9, da Instância Turística de São Luís do Paraitinga, apresentam a Crônica do Dia, escrita e lida por Benedito Domingos, hoje intitulada Idade Avançada, Presente de Deus na Existência do Ser Humano, Experiência e Exemplo de Vida a Serem Seguidos. Queridos ouvintes, é curioso e ao mesmo tempo saudável que tudo o que existe na Terra tem o seu fim. Senão, nada mais caberia nela. Mas como o tempo é o decorrer do espaço de vida que marca do nascimento ao falecimento, todos os seres viventes contam o seu tempo particular. Mas verdadeiramente, o verdadeiro tempo continua sua caminhada, porque ele acompanha a vida da Terra e enquanto ela existir, ele, o tempo, continuará a sua jornada. Por isso, quando nos referimos aos mistérios das religiões, por exemplo, dizemos até o fim dos tempos. Isto é, até que a Terra deixe de existir. O homem, ou melhor, o ser humano, para melhor também incluir a mulher, criou espaços de tempo de acordo com o tempo que lhes reserva a vida. E por isso, temos o tempo da infância, o tempo da juventude, o tempo de vida adulta e o tempo de velhice, hoje mais modernizado para terceira idade ou idosos. Para o próprio tempo, criou-se o calendário, dividindo-o em milênios, centenários, décadas, quinquênios, anos, meses, semanas, dias, horas, minutos, segundos e seus décimos. Por isso, o ano com seus 12 meses sempre se finda após 365 dias. É o arrumar das malas do ano para a partida. Pois ouviremos: adeus, ano velho, feliz ano novo. Por isso, e por essa razão, amigo ouvinte, que se diz, a vida é uma passagem. É uma longa estrada, às vezes curta para alguns, que percorremos cheia de curvas perigosas, precipícios nas margens, às vezes asfalto, às vezes terras e pedras que ferem nossos pés. Proporciona nossas quedas, cujos tombos nos ferem, machucam e até nos levam quase a desistir na caminhada. Acontece que temos que caminhar, fomos feitos para sermos caminheiros na busca de algo. Mas, quase sempre, à beira dessa estrada, existem também fontes de águas puras, flores das mais variadas e perfumadas, árvores que nos emprestam as suas sombras. E até a chuva do céu vem para nos reanimar, trazer-nos ânimo e coragem, e assim o tempo vai passando em nossas vidas. E no decorrer delas, as transformações vão se encaixando na vida de cada um, de cada uma. Passamos pelas fases do crescimento, tanto material como espiritual. Nasce em nossos corações o sentimento sagrado do amor, fonte da beleza da alma. Quem tem o amor no coração tem Deus. Tendo Deus, se tem carinho, amizade, afeição, solidariedade, fraternidade e todos os sentimentos bons que necessitamos para aliviar e enfeitar o caminho da viagem constante da vida. Do amor nascem nossos filhos, nossos netos e bisnetos, etc. E assim, o homem e a mulher cumprem a determinação divina do crescei-vos e multiplicai-vos e povoai a terra. Com todos esses acontecimentos que percorrem nossas vidas, nem vemos o tempo passar. E quando, se não quando, nossos cabelos se embranquecem, nossas faces se enrugam, nossos passos ficam titubeantes, nossa voz enfraquece e uma rouquidão fanhosa vem perturbar a nossa fala. Nossos olhos já não vão buscar à distância as coisas belas da vida. Por mais que queiramos permanecer em atividades, as circunstâncias da idade nos puxam à estagnação. Já não mais conseguimos acompanhar o dinamismo do mundo. As distâncias se alongam tanto a ponto de não mais aventurarmos a irmos adiante. Às vezes, esquecemos que o tempo em nossas vidas passou tão depressa e agora ganhamos um novo título, idoso. Ser idoso é ter os pés no chão, é aceitar o outubro das nossas vidas e indo arrumando as nossas malas para a viagem sem volta. É o aguçar de nossas consciências para passar a limpo tudo o que fizemos de bom e de mal no passado. Preparar-se ainda é tempo. Se ainda é tempo, os males e solidificar os bens para que estes se eternizem. Aceitar o presente com resignação e agradecer a Deus o prolongamento de nossos dias, pois isto é chance que Ele nos dá para repararmos nossos erros e os desvios do caminho e encontrarmos a reta final e chegarmos ao destino para qual fomos criados. Ser idoso é ser espelho onde nossos descendentes possam mirar em si, nos bons exemplos, nos procedimentos honestos e cristãos de nossas vidas. A longevidade não é castigo, é bênção de Deus. E nós devemos adaptarmos a esse período de vida de acordo com as possibilidades de cada um. O idoso deve ser valente, esperançoso e nunca entregar os pontos, mas compreender que os limites devem ser aplicados para viver mais com saúde e alegria. Enquanto a gente vai subindo aquele monte, vê surgindo no horizonte duas torres da matriz. É a igreja de um povoado há bem tempo elevado, a cidade de São Luís. O casario com quintais de bananeira e berrocho quaresmeira, perfumando a imensidão, onde tudo se mistura ao cantar da saracura, despertando a solidão.